ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Olá, eu tô interessado num pacote pro feriadão. Vocês têm quarto duplo de frente pra piscina? Para você atender ao pedido de seus clientes, o Cresce Nordeste atende ao seu. Mais de 6 bilhões de reais em créditos de curto, médio e longo prazos, com juros ainda mais baixos. Conte com o BND para implantar, ampliar ou modernizar o seu negócio de qualquer porte ou setor. Procure o Banco do Nordeste e faça como ele. Ofereça sempre o melhor para os seus clientes. 0800 728 3030 ou www.bnd.gov.br. Cresce Nordeste, do Banco do Nordeste. Brasil, um país de todos. Pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje homenageando o compositor, letrista, poeta e cantor Milton Amaral. Vamos abrir o programa com a música mais antiga que possuímos. Zefina, samba, letra e música de Milton Amaral, gravado por Hildo Afonso Norá e o grupo Gente do Morro, de Benedito Lacerda, gravação Brunswick, lançamento do disco Julho de 1930. Zefina. As sereias vêm pra praia, fazer a sua gandaia, numa noite de lua. Olhando o novo automático, fazem gestos sintomáticos e vão piscar. As sereias vêm pra praia, fazer a sua gandaia, numa noite de lua. Olhando o novo automático, fazem gestos sintomáticos e vão piscar. Hora de piscar, minha nega. Hora de piscar, minha nega. Hoje a maré já vai baixar. Hoje a maré já vai baixar. Hora de piscar, minha nega. Hora de piscar, minha nega. E a onda de Guarema. Ora disca, minha nega, ora disca, minha nega, hoje a maré já vai baixar. Ora disca, minha nega, ora disca, minha nega, e a onda de Maréba, e a onda de Maréba, cantando o samba rio, matam Jorge de Netuno, e o convidam pra sambar. E depois cada sereia fica morando na areia só pra piscar. Ô, minha nega, pra piscar. Cantando um samba rio, passa um trote de Netuno e o convidam pra tampar. Ô, minha nega, pra tampar. E depois cada sereia fica morando na areia só pra piscar. Ô, minha nega, pra piscar. Ora, minha nega, ora, minha nega, a maré já vai baixar. E a maré já vai baixar. Ora, minha nega, ora, minha nega, e a onda de Guarema. Ora, minha nega, ora, minha nega, a maré já vai baixar. E a maré já vai baixar. Ora, minha nega, ora disca, minha nega, e a onda de Maréba, e a onda de Maréba. Vem, meu bem, marcha de Pedro Brito, Milton Amaral, nosso homenageado, e Henrique Batista. Canta Luiz Barbosa com Juritis da Mata no acompanhamento. Essa gravação compõe o primeiro disco do cantor Luiz Barbosa. Vem, meu bem. Música. Não faz assim, amor, não faz assim. Seu coração deve ser só pra mim. Não faz assim, amor, não faz assim. Seu coração deve ser só pra mim. Vem, meu bem, quero brincar contigo e mais ninguém. Vem, meu bem, quero brincar contigo e mais ninguém. De mim tem dó, amor, de mim tem dó. Ainda maltrata este meu xodó. De mim tem dó, amor, de mim tem dó. Ainda maltrata este meu xodó. Ai, trouxa. Vem, meu bem, quero brincar contigo e mais ninguém. Vem, meu bem, quero brincar contigo e mais ninguém. Não vou, amor, não vou à toa. Sou da urgia, nega, bloco da coroa. Não vou, não vou, amor, não vou à toa. Sou da urgia, nega, bloco da coroa. O que é que eu tenho com isso? Vem, meu bem, quero brincar contigo e mais ninguém. Vem, meu bem, quero brincar contigo e mais ninguém. Desilusão, valsa de Milton Amaral e João Martins. Canta Gastão Formente com acompanhamento de orquestra. Gravação Victor, do dia 8 de julho de 1931, disco lançado em setembro daquele ano. Desilusão. Queiras mal, foi a tentação, uma irreflexão quase fatal, que se apoderou do meu frágil ser, que a padecer se revoltou. Oh, tem dó de mim, volta a me querer. Sem ti não sei viver, meu querubim. Porque se sou culpado, já fui bem castigado. Volta a consolar o meu penar. Os teus olhos brilhantes sem jaca não conhecem piedade e carinho. São faróis que projetam vingança e conduzem para o mau caminho. Embalaram-me em falsa esperança, incitaram-me a fugir de ti. Eu então voltei a ser criança. Oh, perdoa, eu não refleti. Thank you. Todo poeta nasceu para sofrer. Canção de autoria de Milton Amaral, letra e música, que foi gravada pelo cantor Roque Richard, que usava o pseudônimo de Paraguaçu. Acompanha o seu grupo Verde e Amarelo, gravação Colúmbia, de 1932. Todo poeta nasceu para sofrer. A cruz e dor do teu sofrer, ninguém por ti irá chorar, porque não tens um bem querer. Na lucidez da dor perdido, meu coração sofre calado. Quem nunca teve um bem querido é neste mundo um desprezado. Sem calma, coração esconde a dor. Um pobre sonhador não deve a sorte maldizer. Eleva dentro da alma a dor secreta, porque todo poeta nasceu para sofrer. Eleva dentro da alma a dor secreta, porque todo poeta nasceu para sofrer. Do meu ser fez a paixão espavorir. Na longa estrada do sofrer, desabrochando a sorrir. A crueldade do destino previne um sonho mal sonhado. Meu coração não perde o tino, embora seja um desprezado. Sem calma, coração esconde a dor. Um pobre sonhador não deve a sorte maldizer. Eleva dentro da alma a dor secreta, porque todo poeta nasceu para sofrer. Eleva dentro da alma a dor secreta, porque todo poeta nasceu para sofrer. A fé nos salva. Valsa de Milton Amaral, letra e música. Januário de Oliveira canta com acompanhamento de orquestra. Gravação Artifone, que data de 1932. A fé nos salva. Porque teu coração vive a sofrer eternamente a chorar. Eu sei também que tu não crês, desde que não tens fé para vencer na existência tanto penar. A dor imensa dor nasceu do teu orgulho, vem da vaidade, da ingratidão. Revém, enfim, do gelo teu. Quero te salvar, tem muita fé em Deus. Chorar, confiar no desalento, levar ao coração mais sustento. e a sedução é o pecado. Aviva um sonho de amor mal sonhado. Você que só mirando o seu calvário será que o seu calvário não deve, portanto, chorar, porque a vida é fumaça que fica no ar. Porque meu coração vivia a sofrer eternamente a chorar. Eu sei também que tu não crês, mesmo não tens fé para vencer na existência tanto penar. A dor, a única dor, não pelo teu orgulho, nem da vaidade, sem gratidão. Provei, sem filho ser teu. Quero te salvar, sem muita fé em Deus. Um olhar. Samba canção de Jerônimo Cabral e Milton Amaral. Jaime Fogler canta com acompanhamento da Orquestra Copacabana. Gravação de ontem, 26 de setembro de 1932. Lançamento pelo suplemento janeiro-fevereiro de 1933. Um olhar. De uma flor que dizia amor. Este olhar tão cheio de ternura, por ele eu fiz uma jura de um dia encontrar. Os lindos olhos que fizeram os meus chorar tornaram-me infeliz. A sorte foi quem quis e eu não devo reclamar. Tenho esperança de um dia te encontrar e junto a ti viver, a te adorar até morrer. Por ti eu irei até o paraíso implorar nosso amor, nem de nosso não cacho sorriso. E depois no sonho e flor eu entrego a minha vida a você, minha querida. Thank you. pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje homenageando o compositor, letrista, poeta e cantor Milton Amaral, nascido em 8 de fevereiro de 1898 e falecido em 22 de agosto de 1989, aos 91 anos de idade. Prosseguindo, vamos trazer Folhas ao Vento, valsa, letra e música de Milton Amaral. Gastão Formente canta com acompanhamento de Orquestra Victor Brasileira. Gravação Victor, realizada em 13 de novembro de 1933, disco lançado em março do ano seguinte. Foi o primeiro sucesso de Milton Amaral. Folhas ao Vento. Sou mimosa, graciosa e angelical. Nasceu em seu jardim uma linda flor. Naquela noite santa de Natal, no momento que juramos eterno amor, no entanto você tudo esqueceu, trocando meu coração por outro ser. E a flor, ao ver a sua ingratidão, murchou e em pranto se desfolhou até morrer. Olhas ao vento, já que o destino assim nos transformou, envelheci na lucidez da imensa provação, num labirinto de tristeza e saudade, num relicário a cruz e dor da ingratidão. Folhas ao vento, quando a bonança veio me abraçar, num desalento aquele amor fui encontrar, numa igrejinha tendo ao colo os filhos meus, pedindo uma esmola pelo amor de ao vento, quando a bonança veio me abraçar, num desalento aquele amor fui encontrar, numa igrejinha tendo ao colo os filhos seus, pedindo uma esmola pelo amor de Deus. E me deixou saudade. Valsa de autoria de Milton Amaral e A. Costa. Canta Augusto Calheiros com Orquestra Copacabana. Gravação Odeon, 7 de março de 1934 é a data da gravação e o lançamento julho do mesmo ano. E me deixou saudade. Salão distinto a dançar, foi que conheci teu ser formoso encantador. Te dentro de minha alma enfim senti o coração a palpitar numa sensação feliz que só nos dá o amor de todo encantador. Quando terminou a valsa que o meu coração triste inspirou, vi que os olhos teus ficavam muito para mim. Disseram-me os teus rosos lábios num sorriso lindo, multicor. Eternamente quero ser o teu amor. E no doce enlevo que me fez sonhar, quis o teu amor, meu bem, glorificar. Mas a desventura veio residir, oh, sim, dentro em mim. Porque o relicário desse teu sorrir não compreendeu talvez minha amizade. Se o teu amor vida de uma flor foi embora e me deixou saudade. Iarinha, samba canção de autoria, letra e música de Milton Amaral. Gastão Formente canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 3 de maio de 1934, disco lançado em setembro de 34. Iarinha. Desperta engalanada nossa floresta, como se fosse festa, o céu é Oriani. Gorjeiam os passarinhos no arvoredo, e o sol é muito cedo, pela manhã surgir. Vênus num devaneio por entre as flores, banhar-se na cachoeira primaveril. Tudo é maravilhoso, o sol diz assim vaidoso. Ai, como é belo e lindo o meu Brasil. Oi, Iarinha, a nossa terra é a mais linda e a mais hospitaleira, a sabiá por ter nascido brasileira, canta alegre e orgulhosa lá no cimo da palmeira. Transformam-se em sete versos em serenata, que é das águas de prata do Iguaçu, porque brilhando vê o cruzeiro nosso tesouro, transfigurando em ouro lindas flores do Ibê. Rompendo o véu da noite a lua divina, menina, derrama um luar platina aqui no dedo. É joia feita em grandeza, relíquia da natureza, minha bendita terra de Santa Cruz. Mocidade, marcha de Milton Amaral. Canta Carmen Miranda com os Diabos do Céu, sob direção de Pixinguinha. Gravação de 20 de agosto de 1934, com lançamento em setembro de 1934. Mocidade. Oh, mocidade, mocidade, ouve de longe os meus pesquisais. Recordar amores, primaveras e flores, sonhos ideais. Deixei de esperar por ti, porque me convenci que tu não voltas mais. Deixei de esperar por ti, porque me convenci que tu não voltas mais. E da primavera que fundou existe uma só flor cujo perfume invade meu coração, jardim fechado e triste. Essa florzinha chama-se saudade. Na primavera que pintou existe uma só flor cujo perfume invade meu coração, jardim fechado e triste. Essa florzinha chama-se saudade. Oh, mocidade, oh, mocidade, doce ilusão que o meu ser perdeu. Recordo nessa primavera uma vã quimera, o desprezo teu. No entanto, julgo-me feliz, porque meu coração jamais envelheceu. No entanto, julgo-me feliz, porque meu coração jamais envelheceu. E da primavera que findou existe uma só flor cujo perfume invade meu coração, jardim fechado e triste. Essa florzinha chama-se saudade. Na primavera que findou existe uma só flor cujo perfume invade meu coração, já fechado e triste. Essa florzinha chama-se saudade. Sonho e realidade. Valsa de Milton Amaral. Canta Januário de Oliveira com o grupo do Canhoto. Era o grupo do violonista Rogério Guimarães. Gravação Victor, realizada no dia 11 de outubro de 1934. Disco lançado no mesmo ano em dezembro. Sonho e realidade. beijo é será de quem muito sonhou encontrar o paraíso com alguém que esse alguém não te amou. Em silêncio soubeste guardar o mistério da imensa paixão, porque as lágrimas deixaram de rolar, talvez para ocultar as mágoas de um coração. A vida para uns é cheia de ventura, de encantos, milhares de risos e flores. A vida para outros é uma desventura, a enveredar na dor de triste dissabores. A vida será sempre uma quimera infinda, um sonho imenso de ambição, um barco a navegar, muito triste no mar da dor. Enfim tudo resiste até chegar à perfeição. Agora vamos para o nosso costumeiro intervalo. Logo mais estaremos voltando com a segunda parte de Arquivo de Cera. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. A sintonia da Terra. Através das ondas da Rádio Universitária FM, estamos voltando com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem ao compositor, letrista, poeta e cantor Milton Amaral, nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 8 de fevereiro de 1898 e falecido na mesma cidade no dia 22 de agosto de 1989, aos 91 anos de idade. Vamos prosseguir trazendo de sua autoria, letra e música, a valsa Retalhos d'Alma. Canta Gastão Formente com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação em disco Victor do dia 18 de julho de 1935, disco lançado em outubro do mesmo ano. Retalhos d'Alma. Ah, sonho eterno cheio de ilusão, envolto no mistério de venturas mil. Amar é holocausto de palpitações que nasceu dentro da alma em silêncio febril. Só tem que se me salte franco e de ventura quem ama cegamente um coração qualquer. Quem na vida implora, morre de amor, a querer quem não me quer. Ai de quem sente no retalho da alma a dor silente que se espalma no delirar do coração. O sofrer é o bem divinal que o destino enviou do astral, é o sacrário imortal da perfeição que floriu no peito, tremendo um sonho mal sonhado no coração de quem sofreu. É a apoteose da dor, glorifica o amor que não morreu. Primavera, marcha de Milton Amaral, canta Carmen Miranda com Orquestra Odeon. Gravação Odeon de 27 de agosto de 1935, disco lançado em outubro do mesmo ano. Primavera. Paraíso da esperança, eternamente que me dera, os teus encantos de criança, primavera, primavera. No paraíso da esperança, eternamente que me dera, os teus encantos de criança, primavera, primavera. Reviver as lindas flores, és um poema deslumbrado nos lindos versos dos meus amores. Em devaneios encantados, a reviver as lindas flores, és um poema deslumbrado nos lindos versos dos meus amores. No paraíso da esperança, eternamente que me dera, os teus encantos de criança, primavera, primavera. No paraíso da esperança, eternamente que me dera, os teus encantos de criança, primavera, primavera. és sempre igual de ano em ano. Rezos e flores tens a esmo, tu não conheces desengano, e de ano em ano ninguém é o mesmo. Cor de Guiné, samba de Milton Amaral, letra e música. Carmen Miranda canta com acompanhamento da Orquestra Odeon. Gravação realizada no dia 27 de agosto de 1935 e o disco foi lançado pelo Odeon em outubro de 1935. Cor de Guiné. Moreninho cor de Guiné, ao léu da vida ando louca por você. Moreno, moreninho cor de Guiné, seus lindos olhos me fizeram não sei que. Meus quindim, meu quitudi, meu que. Moreno, deste meu Brasil maravilhoso, por sua causa, meu ser vive desgostoso. Perdi o sossego, sonho e tenho pesadelo. E não sei se isso é chamego moreno ou se é dor de cotovelo. Bichinho, bichinho danado, arreliado, enfesado, deixa de capricho, pois eu bem sei que você também por mim tem, derengo, tengo, tem, muito rabicho, bichinho, cor de Guiné, biribiri, bere, bere, vem me fazer um cafuné. Por sua causa, eu muito sofri, já estou tão cansada, moreno, de viver sem ti. Palhaço, samba de Milton Amaral e Roberto Cunha. Odete Amaral canta com acompanhamento da Orquestra Odeon sob direção de Simão Butman. Gravação Odeon de 20 de março de 1936, lançamento maio de 1936. Compõe o primeiro disco gravado pela cantora Odete Amaral. Palhaço. Palhaço, não chores, pois tua vida é mesmo assim. Impõe teu riso fingido, que o teu romance não tem fim. Tu nasceste para ser palhaço, palhaço, tu vais de acabar, escondendo no riso fingido a tristeza para não chorar. Já descobri a tua dor, serás um eterno escravo do amor. Palhaço, palhaço, não chores, pois tua vida é mesmo assim. Põe teu riso fingido, e o teu romance não tem fim. Para quem vive a sofrer de tédio, existe uma consolação. Aparece depressa o remédio, que o povo chama distração. Segue a tristeza passo a passo, pois eternamente serás palhaço. É mesmo assim, impõe teu riso fingido, que o teu romance não tem fim. Pensão do Catete, Marcha Anflembo, Lamartine Babo e Milton Amaral são os autores. Canta Jaime Brito com Diabos do Céu, gravação Victor de 2 de agosto de 1937, com lançamento em outubro de 1937. Na época anunciava-se eleições e foi aberto um concurso para saber quem seria o sucessor de Getúlio Vargas. E os candidatos estão citados na composição por seus apelidos. No final, Getúlio deu golpe de Estado e não houve eleição. Pensão do Catete. Não tem placa no portão. Gê, gê, ju, ju, mulher. Quem sabe se esse homem desta vez vai ser mulher. Tem café pro GG, requeijão pro Janjão, tem churrasco ao Juju no menu da pensão. Coma quem quiser, se não os outros comem, seja mulher ou seja homem. Meu Veneno, samba-canção de Milton Amaral, letra e música. Odete Amaral canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação Victor de 13 de agosto de 1937, com lançamento em novembro daquele ano. Meu Veneno. Quem é você? Samba canção, letra e música de Milton Amaral. Odete Amaral canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação Victor de 13 de agosto de 1937, lançamento novembro de 37. Quem é você? A pensar e sem saber o porquê eternamente a recordar. Quem é você que foge da verdade, rindo, zombando de todos, cheio de desdém, orgulho e vaidade? Quem é você, poeira da estrada, ornamentado de joias que não valem nada? O que lhe serve a riqueza, todo o seu deslumbramento, se não possui a nobreza de sentimento? Eis a jangada perdida que o barqueiro adorou no mar tristonho da vida, que o sopro do vento levou. na tempestade de um sonho. Depois que tudo passou, direito ao barqueiro tristonho, nada és, nada sou. Pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963. Hoje, com uma homenagem ao cantor, compositor, letrista, poeta Milton Amaral. Nascido no Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro de 1898 e falecido na mesma cidade aos 91 anos de idade no dia 22 de agosto de 1989. Tu és a única, valsa de Milton Amaral, letra e música. Canta Gastão Formente com a Orquestra Copacabana. Gravação Odeon, de 4 de abril de 1938, lançamento maio de 38. Tu és a única. Uma noite de inverno muito fria, quando ia o meu destino a palmilhar, vi que um vulto de mulher me seguia. No mistério dessa noite constelar, pela estrada do destino me perdi, gritando de frio alucinado. Jamais sei descrever o que senti. Meu coração foi por ti roubado. Tu és a única mulher que a razão me converteu, meu coração bem te quer, ele é teu, é só teu. Tu és a única razão do meu imenso esplendor. Não posso mais, ó tentação, viver sem o teu amor. única razão. Do meu imenso esplendor não posso mais a tentação. Viver sem o teu amor. Pra que mentir? Canção de Milton Amaral, letra e música. Canta Francisco Alves com a Orquestra Copacabana. Gravação Odeon, de 10 de junho de 1938, lançamento agosto de 1938. Pra que mentir? Da minha fonte de saudade veio ferir meu coração quando perdi tua amizade. Pra que mentir? Este poema inebriante dos meus sonhos foi inspirado à luz da lua dentro de um sonho e nada mais. És para mim um sonho que jamais se finda a iluminar a negra e fria solidão. És para mim uma aventura sempre linda. Em tua sombra eu vejo a minha inspiração. És para mim um sonho que jamais se finda a iluminar a negra e fria solidão. És para mim uma aventura sempre linda. Em tua sombra eu vejo a minha inspiração. Pra que mentir? Essa nevrose sacrossanta dos teus beijos veio lenir os lábios meus amortecidos de desejo. Pra que mentir? Cego de amor deixei minha alma semilouca. Vou encontrar a minha cruz no doce mel de tua boca. De amor deixei minha alma semilouca. Vou encontrar a minha cruz no doce mel de tua boca. Giluca, valsa de Dante Santoro e Milton Amaral. Vicente Celestino canta com a Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 29 de julho de 1938. Disco lançado pela Victor em outubro de 1938. Gilca. Gilca, por ser sonhador, deixei um amor na genuflexão dos lírios encantados. Deixei na febre do silêncio alguém de olhos macerados. A luz do luar, a trisolada ao véu, de encantos multicores. Lá no céu de outros amores, atormentado o arrer da solidão do coração. Deixei um amor na genuflexão dos lírios encantados. Deixei na febre do silêncio alguém de olhos macerados. Esse alguém que vive a sonhar a luz do luar, acrisolada ao véu, de encantos multicores. Lá, no céu de outros amores, aparentado a rir da solidão do coração. Que baixo! Choro de Milton Amaral, cantado por Carmen Miranda e Barbosa Júnior, com acompanhamento do Conjunto Regional Odeon. A gravação realizou-se no dia 18 de abril de 1939 e o disco foi lançado pelo suplemento Odeon para setembro de 1939. Que baixo! Ai, não me fales, não te entendo baratinho, quase que eu não te perceba, tua lábia indecisa. Vai desviando, desaperta para a esquerda, vai ver se eu tô na esquina comendo pastéis de brisa. Tu não tens papa para mim, eu sou de circo, piso firme no trapézio e meu pulo é mais seguro. Conversa mole, vai pregando do deserto, tu não sabes que eu conserto qualquer relógio no escuro. Tu vens de baixo por baixo do baixo, e baixo tão baixo não tem no meu choro. Bem de fininho, vais ficar nessa agonia, vai, que eu vou pra casa, mas não levo desaforo, não. Tu vens de baixo por baixo do baixo, e baixo tão baixo não soa direito. Se continuas dando baixo por aí assim, tu vais ficar sem querer daquele jeito. Dê um jeitinho, seja um pouco camarada, tô de cabeça virada, estou roxo por carinho. Perdi a bota, quero virar graveto, anda leve esse esqueleto, quero ser teu cachorrinho. Quem te conhece, que te compre, que te leve, que isto tudo seja breve, que é veneno, não me atrevo. Mas não me venhas mais de por seguir ao leito, que assim não tiras proveito, eu assim não te recebo. Tu vens de baixo por baixo do baixo, e baixo tão baixo não tem no meu choro. Vem de fininho, vais ficar nessa agonia, vai, eu vou pra casa, mas não levo desaforo, não. Tu vens de baixo por baixo do baixo, e baixo tão baixo não soa direito. Se continuas dando baixo por aí assim, tu vais ficar sem querer daquele jeito. Ai, não me fales, não te entendo baratino, quase que eu não te perceba, tua lábia indecisa. Vai desviando, desaperta para a esquerda, vai pensa toda esquina comendo pastéis de brisa. Ora, tu não tens papa para mim, eu sou de circo e piso firme no trapézio, meu pulo é mais seguro. Conversa mole, vai pregando do deserto, tu não sabes que eu conserto qualquer relógio no escuro. Não interessa. Tu vens de baixo por baixo do baixo, e baixo tão baixo não tem no meu choro. Vem de fininho, vais ficar nessa agonia, vai, que eu vou pra casa, mas não levo desaforo, não. Tu vens de baixo por baixo do baixo, e baixo tão baixo não soa direito. Se continuas dando baixo por aí assim, tu vais ficar sem querer daquele jeito. Dê um jeitinho, seja um pouco camarada, tô de cabeça virada, estou roxo por carinho. Perdi a voz, eu quero virar graveto, leve esse esqueleto, eu quero ser teu cachorrinho. Quem te conhece, que te compra, que te leve, que isto tudo seja breve, que a veneno não me atrevo. É, mas não me venhas mais de por seguir ao leito, que assim não tiras proveito, eu assim não te reservo. Vá lá. Tu vens de baixo por baixo do baixo, e baixo tão baixo não tem no meu choro. Vem de fininho, vais ficar nessa agonia, vai, que eu vou pra casa, mas não levo desaforo. Simplesmente de baixo por baixo, e o baixo e baixo não soa direito.